Santa Amador, gol 1897, ponto Ponte Preta, vamos por lá. 1897, Cruzar Olhar e decolar, pista 10, vento Macenteno, 109. Afirmativa, atualizar Daniela e decolar na 10, gol 18. Controle 1198, decolado 50, controle 1198, decimal 8. 098. Salvador, boa noite, Azan 3399. Próximo ponto, perdão, 10 para fazer a colagem. Azan 3399, autorizado a linha em decolar, pistão no 0, vento uma centena, 109. Sente a linha em decola na 10, tá? 3399. Azan 3399, decolado ativo 7, controle 119, decimal 8. 7, tá, 3399.